Santo Deus, poderoso e fiel Deus da criação, Criador dos céus e de toda a natureza, em vocês também, a sua imagem e semelhança. Erguei a voz e adorai ao Rei dos Reis, nosso Salvador. Faz o santuário no meu coração, santuário de bênçãos, que essa seja a nossa missão. Faz o santuário no meu coração, santuário de bênçãos, que essa seja a nossa missão. Fala de amor que é tão profundo, ao derramar o seu sangue numa cruz em meu lugar. Criador dos céus e de toda a natureza, nos fez também a sua imagem e semelhança. Erguei a voz e adorai ao Rei dos Reis, nosso Salvador. Faz o santuário no meu coração, santuário de bênçãos, que essa seja a nossa missão. Faz o santuário no meu coração, santuário de bênçãos, que essa seja a nossa missão. Desbravadores de valor, servos do Senhor, derrama a tua unção, santifica o meu coração. Faz o santuário no meu coração, santuário de bênçãos, que essa seja a nossa missão. Faz o santuário no meu coração, santuário de bênçãos. Faz o santuário no meu coração, santuário de bênçãos, que essa seja a nossa missão. Faz o santuário no meu coração, santuário de bênçãos, que essa seja a nossa missão. Seja a nossa missão.